Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que você me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor. Usa essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer: te amo. Sarar tu.